porque estava acoplado ainda, o rapaz não estava aqui. Oi. Gente, o novembro é Erótica Romeu? Reporta na final da 35, ajuste no 0 no 4, informa o tráfego na final da 1 no 0, 1 ATR. Igual com a aeronave na final da 1 no 0, você pode estar na final da 35, 1 no 0, Erótica Romeu. Torre, bom dia, passarelo 2230, final LS 10 milhas. Passarelo 2230, boa, continua a aproximação, porta baixada e travada, ajuste no 0 no 4. Informo o helicóptero 500 pés, setor sul, aproximando para a pista, para a cabeceira da pista auxiliar direita, não interfere. Eu mantive, pode confirmar o vento? Vento 150 graus, 10 nós. Eu mantive. Vou, então a Bianca, a gente está puxando um pouquinho à frente de vocês então. Novembro Erótica Romeu, tem condições de pouso pairado, cabeceira 35, sem interferir com o tráfego na final do ano zero? Afirmativo, pairado 35, sem interferir com o tráfego. Novembro Erótica Romeu, avistado, autorizado pouso pairado, cabeceira 35, vento 150 graus, 10 nós. Novembro Erótica Romeu. Final, baixar o trabalho, parceiro. Parceiro 2230, autorizar pouso, pista no zero, vento 150 graus, 10 nós. Vive, pouso. Sinal 35, visual com aeronave na final, para pairado na 35, trem baixado e travado. Novembro Erótica Romeu, avistado, autorizado, pouso pairado, cabeceira 35, vento 150 graus, 10 nós. Novembro Erótica Romeu. Direto Bravo Delta, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4, reporte localizador livre LF. 2000, reportará estabilizado no localizador Juliette Bravo Delta. Falou, chamei a 213 para o táxi, com 37 a bordo, 3 horas e meia, alterna Guarulhos. Livre táxi, Xaner 6213, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 1 no 895, ajuste agora no 014. 14, ajuste agora, táxi a pátio, Índia, ponto de espera 295, chamei a 213. 2067 da voa, 5 aeronave da Avianca passar a retaguarda, livre, puxa, chama táxi. Solo Salvador, muito boa tarde, Azul 4089, no 23, quem está mais para a atualização, Vitória. Azul 4089, aguarda um instante, cópia Vitória, Mike confere. Aguarda, 4089. Verótica Romeu, Solos 44, segue táxi aéreo, via Papá até o pátio 5, estacionar frequência livre. Passaria 2230, solas 43, direita 121, decimão, né? Direita 21, 122, 230. Paulo Salvador, passarelo 2230, boa tarde. 2230, boa tarde. Táxi Alfa, repórter sentido a Juliette. Livre via Alfa, repórter sentido a Juliette, passarelo 2230. Oi, Salvador, boa tarde. Chuva 63213, quanto será pronto? Da Papá, no 29. 6254, quando o seu curso agora é a Mike, número 2, cópia para o Rio de Janeiro, lá no centro. Ok, Mike, vou ficar na escuta, 6254. Uniforme, prossiga. Quente número 3, copia o esquente uniforme, aguarde um instante, prepara da Eulady Irumi. Irumi. Antes da Juliette, passarei o 2230. Aguarda um instante antes da Juliette, 2230, função prevista remoto no 209 da Gol, já vai iniciar o táxi. Gente, aguardando, 2230. Deixa eu ver, torre 1895. 29 sem graça. Autonomia, Fernando Galeão. Gol 2067, taxa parte principal em Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste no 014. 014 no ajuste, ponto de espera 1895, bom, deixa eu ver 7, taxa parte. Azul 4089, copia? Afirmo, 4089, prossiga. 4089, autorizado Vitória no nível 340, via uniforme Zulu 44. Decola da pista 1-0, após decolagem, primeira curva à direita no perfil da El Leda Bidev. Em Bidev, intercepta a aerovia e segue conforme a rota do plano. Transponder 5004, controle 120, decimal 8. Azul 4089, autorizado Vitória, nível 340. Via rota do plano de voo, Zulu 44, após a decolagem da 1-0, curva à direita da El Leda Bidev, após a aerovia. Aciona 5004, na controle 120, decimal 8. Correto, chama pronto, puxa acionamento 4089. Chamará 4089, grato. Passarei 2230, observando a aeronave da Gol ingressando parte principal até a ponto de espera. Segue Juliette até a remota no 2. Ciente, Juliette até a remota no 2, 2230. Papai, com Papa Serra, prossiga. Autorizado no 620, passando 2-0. Pronto, bom. 1-8, informação ao Mike, autorização Brasília. 1-8-6-7, o Mike confere, agora no instante cópia, prepara a árvore elefa. Árvore elefa, o 1-8-6-7. Pronto, cópia. Pronto, cópia, 6254. 6254, autorizado, Rio de Janeiro. Santos Dumont, no nível 360, decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, subida da El Leda Bidev, em Bidev, intercepta a pista do 44 e segue conforme a rota. Aciona 5561, controle 120, decimal 8. Confirmadinho, autorização de Tomar 1, nível 360, decola da TEL, curva direita, da EL, Leda, Midev, via para Zulu 44. Transponder 5561 no controle 120, decimal 8, o Oxalé 6254. Barreto 6254, chama pronto, puxa estacionamento no 09. Ok, vai chamar quanto pronto, 6254. Uniforme, pronto, cópia. 067 ali, mantendo 0. Mantendo 10, 067. Bilhete Bravo Delta, Solos 50. Confirma o pátio. Tente, direita, 1211. 57 e prossegue conforme a rota. Aciona 5002, controle 120, decimal 8. Se o Guardião 08 é o Papa Romeo, Índia Papa Mike. Essa é a sua identificação, Índia Papa, o Guardião 08. Você pode ir no ideal de descer, hoje eu sou 0-1-4. Certo, protejamento risco em piriforme, confirma o PLB e o pátio. Guardião 08, em condições visuais, desça para a altitude de tráfego, no 1500 pés, prova rotatória, hoje eu sou 0-1-4. Papai, Papa Sierra, desça para o nível 080. Papa Sierra, 080. Bom, no 867, copia? Pronto para a cópia, no 867. No 867, Brasília, autorizado, nível 360. Decola da pista no zero, com primeira curva direita no perfil árvore, após boa posição, alerta para interceptar a aerovia. O peso aluno 7, prossegue. Aciona 5006, controle 120, decimal 8. Este é autorizado para Brasília, no nível de voo 360. Decola da 10, primeira curva direita, na subida Arbor, Elefa. Interceptor via pelo Zulu 17. 5006 no transponder, controle 1208, portão número 7, 1867. 1867, cotejamento correto, chama pronto, puxa estacionamento. Chama quando pronto, 1867. 067, decolada 51, no controle 120, décima 8, bom voo. 208, vó. Controle Salvador, é o voo 2067. Sou 2067, contato radar, saí da Dael, sou 360. 360 na Dael, voo 2067. Tené 6213, suba restrito ao nível 340, até liberação com Recife. 340 restrito, 6213. Controle Salvador, boa tarde, Azul 277, informação no vendor. Azul 277, nossa identificação, Broad Mile para chegar na Mile, reporte de ideal de descida. Reportará, 2771. Azul 2771, no ideal de descida. Azul 2771, desça para o nível 050. 050, 2771. Chené 6213, chame o centro Recife em 13325, alterna 125, decimal 1. 3325, 251. Autoriza a morte, valor 2067. Aguarde manter a saída 2067 da Gol. Gente, eu mantenho. Papapate, papacierra, desça para 4 mil pés, ajuste 10 no 4. Papacierra, 4 mil pés. Papa Serra, solicito um desvio de 15 graus pela direita. Desvio após prova de selo, é Copa Serra. Direita Serra. Copa Serra, livre desvio após prova de selo. Após o desvio, prova de selo, Papa Serra. Siga Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, autorizado o táxi via pátio principal, Lima, Mike, reporta na Quebec para o cruzamento. Até a Quebec, Yankee Uniforme, vento 150 graus, X09 nós. Autorizada a decolagem, pistão na 7. Azul 2771, desce para 2000 pés, ajuste 104, reporte localizador, CVLS. 2000, autorizado, localizador, reportará 2771. Decolados 1600, controle 120, décimo 8, meu voo. Estamos confirmando 201, senhor? 1208. 208, isso tem que levar. O 2067, tem um centro de exercício, frequência 13325, alterna 125, décimo 1. 3325251, gol 2067. Centro Salvador, gol no 255, a mais. Bom, 2500, boa tarde, chegada bom, direção para o nível 060. Tá, estamos 060, 2500. Controle, muito boa tarde, Whisky Yankee Uniforme. Boa tarde, Whisky Yankee Uniforme, contato radar, saída da El, suba 400. Da El 400, Whisky Yankee Uniforme. 7 Bravo Delta, autorizado, Quebec, 1735, Papá, estacionar frequência livre, boa tarde. Romeu, Hotel Juliette Serra, prossiga. Hotel Juliette Serra, manatee autorizado, da colandão no 7, com curva direita, 500 pés do GL, corredor a fé, aciona 0175, controle 120, décima 8. Hotel Juliette Serra, com 2 a bordo, ajuste no 0 no 4, agora chama a torre 1 no 895, fracionamento, táxi e decolagem. Hotel Juliette Serra, direcionar, chama táxi, boa tarde. T7, confirma, está solicitando acionamento posterior da pedido puxo? Afirmativo. Primeiro aciona na posição e após puxo 7. Seguindo o acionamento, gol 1867, chama puxo. Cliente é autorizado o acionamento, vai chamar para o puxo, 1867. Chaner 6254, confirma o chamado inicial puxo? É, o chamado é o filho que está agarrado aqui, o rapaz está tentando soltar aqui, eu não tenho certeza, mas faz uns 3 minutos ainda. Tá, ok, obrigado. A bordo, Índia Leandro Alfa, confirma se tudo sobre o voo? Índia Leandro Alfa, voo local autorizado, Salvador, Salvador, só que remete na pista no 7. Curva a princípio à direita, mas coordenação com a torre, pode ser modificada. Decolando no 7, acionando 0143, controle 1208 e a torre 1895. Para acionamento, táxi e decolagem agora, torre 1895, ajuste no 0 no 4. 983-420, ponto seguro para os contatos. Libritaxi 4089, via Índia, ponto de espera da 1-0, torre número 895, ajuste no 0-4, com voo. 1-0-4, Libritaxi via Índia, ponto de espera da 1-0, La Torre 1895, 4089, grato, bom dia. Paulo Salvador, muito boa tarde, Azul 2788, sentindo a informação Mike, fazendo autorização para Paulo Afonso. Paulo Salvador, gol 1867, para pushback na posição 7. 1867, no 07, livre puxa, chama táxi. Autorizado push, chama táxi, 1867. Oceaner 6254, Hoffman totalmente pronto para push, aeronave 07, está autorizado. Ofensa Change 0907, a gente está completamente pronto agora também, estou autorizado, correndo com a equipe de solo e puxa junto com o 07 para 254. 6254, coordenando com a equipe de solo, tem livre puxa no 09, tem que interferir com a aeronave da Gol. Afirmativo, tem que interferir com a aeronave da Gol, obrigado, 6254. Informe, chamo centro Recife, frequência 13325, alterno 251. 13325, 1251, isso que é aquele informe. Boa tarde, senhor. Lembra agora em curso, o Alistair de cópia, Paulo Afonso. Aguardando cópia para o Paulo Afonso, vai escutar no vento. Pistão no 02771. Paulo Salvador, gol no 867, informando que após o push vai dar potência na posição. Tente o 1867 com essa equipe de solo. Tente. Hotel de Leste, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Então, Gilete Serra, mantém a posição. Índia November Alfa, autorizado táxi, chama na táxi Soyoshi, ajuste no 014. Copa Serra estabilizado no localizador. Copa Serra, Livre LS, chama torre 1-1-8-9-5. Foi, sai 18-9-5, boa tarde. Foi, sou o Copa Serra, boa tarde. Papa Papa Eco, Papa Serra, continua aproximação, aguarda pista livre, ajuste no 0-4. Papa Serra, tem intenções após o externo circular pela direita e pousar na 1-7. Quente, Ego Papa Serra, chama para o cancelamento no externo. E aí? Eu, Juliette Serra, tempestade 3, turbulência da TR, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós, autorizado. Decolagem 1-7. Salvador, boa tarde, é o Mike, é o TAN 3805. 0. 4089, linha, mas vem no 90. Antes da informação, Mike. Mike, correta, corrigindo, agora é November, porém nenhuma mudança significativa. Aguarda, cópia número 2, TAN 3805. 05, na escuta. Salvador, Golno 867, livre táxi, parte principal e Índia, ponto de espera com a torre 1-1895, ajuste agora no 04, bom voo. Gente, parte Índia, ponto de espera 1-1895, com 1814, 1867. Para o táxi, o Janer 6254, acionado com 93.93, autonomia de 4 horas, alterna com pênalti. 8, Serra. Alfa Romeo 1295, obrigado, Modelo. Azul 2771, livrou na Eco. Alfa e Kilo para o Pátio 3, 2771, mantém o atualizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento. Azul 4089, vento 160 graus, chão 0 nós. Autorizada a decolagem no zero. Autorizada a decolagem 4089. 2788, pronto, cópia? Copia? Cópia azul 2788. 2788 da Azul, Paulo Afonso autorizado, nível 190, via Zulu 9, decolando da pista no zero, com primeira curva esquerda na subida Momo, transição Nitsa, November, Índia, Delta, Serra, Alfa, aciona 5016, controle 120, decimal 8. Poderia confirmar o transponder por gentileza? 5016. Autorizado Paulo Afonso no nível 190, prefiro subir da Momo, transonista, pela UISC 9. Decola da 10, curva esquerda após. 5016 no transponder, controle de saída em 120, décimo 80, azul 2788. 2788, só confirmar a aerovia Zulu 9. Afirmo, Zulu 9, azul 2788. Correto, chama pronto, puxa acionamento. Funciona pronto, puxa acionamento, pátio 3, o azul 2788. Xené 6320, boa tarde, chega da Mari, desce para o nível 050. Mari, 050, Mari. Cidade Guaymar? Imote vai interceptar pelo Zulu 10 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5017, controle 120, decimal 8. Aprovado para Guarulhos 340, decolando da 10 com curva direita, da El Leda Motiva. Após intercepta Alfa Zulu 10 até Piraí, depois direto um bar de Alfa Zulu 44 para Gog. 5017, o controle 1208. Correto, são 380, 5 chama pronto, puxa o estacionamento. Bem, chama na grato. Bono 867, vento 160 graus, 099, autorizada a decolagem no zero. Sente autorizado na 10, Bono 867. Salvador, boa tarde, Sané, 6254, ponto de espera no zero, pronto. 6254, boa, mantém o ponto de espera. Papa Serra, estação na frequência livre, boa tarde. Estabilizado, gol no 255. Gol 255, de VLS, Chime Torre, 1895. 7295, 255. Índia November Alfa, mantém a posição. Controle azul 4089. Do roteiro que nós prossiga. Libera a restrição do nível 100. Negativo. Suba 340 na Adael. Então vai manter a restrição do nível 100 na Adael, azul 4089. Negativo, restrição nível 100, o azul 4089. Suba 340. 340, obrigado. 2108, chame torre 198, decimal 95. 1295, tempo, trato, volta lá. Padrão, Guardião 08. Guardião 08, continua a aproximação, reporta sobre a rotatória, descendo 1 no meu pés, ajuste no 014. Passa na rotatória, descendo 1 no meu pés, Guardião 08. Controle Salvador, gol no 867, 4000 no, na Arbor. 867, contato radar, C da Arbor, subo 360. 360, gol no 867. Quando possível, eleva, gol no 867. Está presente, pode eleva. Está presente, eleva, gol no 867. Guardião 08, continua a aproximação, reporta final de 3 milhas. Passará, final de 3 milhas, 08. Número Alfa, tenta ter a turbulência do Boeing pousando na 10. Em livre decolagem no 7, o vento 150 graus, 099. Livre decolagem no 7, 090. 6254, a linha mantém cabeceira no 01. A linha mantém 10, Chanel 6254. Solos 18, direita 1, 2, 1, decimal 1. Direita 2, 1, 1. Papa Romeu, Índia, November Alfa, decoladas 1, 8. Curva direita, reporta a perna do vento não padrão 17, aguardando para girar base. Direita, perna do vento não padrão 17, reporta para girar base, Índia 9 Bravo. Guardião 08, final de 3 meses, 17. Guardião 08, avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 160 graus, 09 nós, informe Charlie 150 no circuito da 17. 7 do tráfico, avisa o Guardião 08. Do passageiro 2230, boa tarde, autorização conquista nível 180. Passageiro 2230, boa tarde, aguarde o centro de conquista, prepara a área por elefa. A água elefa guarda conta 2230. Do 4089, chame centro Recife 13325, alterno 251. 3325, alterno 251, azul 4089, boa tarde. 350 Chanel 6320. Na segunda, Charlie 208, na final da 17, signo para pouso. Visual ainda não lembrava da coisa final. Na 6254, decolada de 20, controle 120, destino 8, no voo. 120.8, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Oceaner 6254, Dael. Boa tarde, Oceaner 6254, contato radar, saída da Dael, subou 360. Contato radar, fechou da Dael 360, quando possível, me deve. Aguarde. Muito 67, chame centro Recife em 1288, alterna 1353. 288353 Recife, gol no 867. Chanel 6320, desceu para 2000 pés, ajuste 1014, reporte localizador, Liberê. Ok, desce para 2000 pés, 014, reporte estabilizado, Chanel 6320. Indiana November Alpha, autorizado gira base, reporta final 17. Gira base, reporta final 17, Indiana November Alpha. Toma do TAM 3805 na posição 06, está pronto para o pushback e acionamento. TAM 3805, livre push, chama táxi. Gente, chama a táxi, gato. Oito, igualmente, frequência de investigação. Pode linda. Grande Leda, 6254. Leda, obrigado, 6254. Salvador, boa tarde, 3144, nível 150, informação November. 3144, boa tarde, chega da Mari, deixa fora o nível 050. 050, 10. Controle Salvador, por favor, boa tarde, chega 6141, informação November. Boa tarde, Chanel 6141, chegada bom, seleção para 4000 pés, ajuste no 014. Chegada bom, seleção no 014, seleção para 4000 pés, Chanel 6141. Tocou a RMT, o Índio November Alpha, na 17. Índio November Alpha, tocou a RMT 825, segue na pro outro farol de Itapuã, reporta sobre o mesmo. Farol de Itapuã, vai reportar sobre o mesmo, o Índio November Alpha. Capitado, Xenia 6320. Xenia 6320, Livre Leste, chame torre 118, Lisboa 95. Boa tarde, informo tráfego Charlie na 50 à direita, seguindo para a espera, litoral sul, não interfere, vento 140 graus, 1 norte, autorizado pouso na 0. Autorizado pouso na 0, tráfego Charlie na 50. Controle 120, decimal 8. Tem estabilizado, Vitória da Conquista, nível 180, decola da 1-0, curva direita, arma, elétrico, filorra, após conquista. Aciona 5037, controle Salvador 208, passarei 2230. Correto, 2230, chama ponto, puxa o acionamento. Chama na 2230. 3205, está pronto para o táxi, seu ambiente 180, 4 horas de autonomia, até no Galeão. 3805, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 1-1895, ajuste agora no 0-4, bombom. Afirmativo, pátio Índia, 295, 14, 614, boa tarde. Guarbans, cruzamento da final da 1-0, reporta para a Girabase, pela direita, 1-7. Retaguarda, vai reportar para a Girabase, a direita, 1-7, na Lebral. Meia 320, informa um chuva leve. Meia 320, informa um segundo terço da pista molhada. Dois mil pés, região 014, reporte no localizador da sua dessa. Dia, chamarei localizador, né? Xenem 254, chame centro Recife, 13325, alterno 1251. 13325, 1251, Xenem 254, uma boa tarde, senhor, bom trabalho. Boa. Pronto para girar a base, 97, meu general. Verão autorizado, girar base, reporta final na 7. Boa tarde, reporta final na 7, então lembrar. É 320, solo 27, direita 1-2-1-1. Boa tarde, Xenia 6320, boa tarde, Alfa Juliette, gate 01. Alfa Juliette, gate 01. Igreja Mineral, Alfa avistado, autorizado, toque remetida, pista 1-7, vento 160 graus, chão 0 nós, pista molhada. Está com a remetida dentro da pista em 9 graus. Torre, o Tom 3805, pode pé na da leste, pronto, boa tarde. Tom 3805, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 0-9-9. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, Tom 3805. Formei um de November Alpha, estou com o RMT-OS 31, curva à direita, reporta a perna do vento não padrão da 17. Autorizado, curva à direita, vai reportar a perna não padrão da 17, do vento um de November Alpha, só poder editar 1410. Sim, um de November Alpha? Um de November Alpha vai subir até 410 para iniciar a curva. Quente, um de November Alpha. Descenta 3205, 110. Quente, 3805. São Salvador, passarei do 2230, pushback, estacionamento na 12. Ele chama táxi 2230. Ele chama táxi 2230. 23, controle 120, decimal 8, meu voo. 1208, boa. Controle Salvador, tá 3205, boa tarde. 3805, contato radar, saída da Elcio, voo 340. Sael, pessoa da Elcio, sessão 340, autorizado. Então, 3805. November Alpha, informa o Airbus, na final dando zero, à esquerda. Paciente, vou indo November Alpha, manter a perna do vento. 8, 9, 5, 5. Boa tarde, 3144 da TAM, trem baixo. 3144, boa tarde, informo chuvisco, pista molhada, informação de tráfego, Charlie 150, à esquerda, comprou a sul, não interfere, vento 150 graus, 06 nós, autorizado pouso, pista no zero. Iniciante, ele pode, obrigado. Eu peço no 014, autorizado procedimento, reporte estabilizado, chané 6144. Solo Salvador, o azul 2782, pronto para puxar estacionamento, parte número 3. da azul, livre puxa parte 3, chama táxi. Chamará para o táxi do azul 2782. De November Alpha, autorizado, gira base, reporta final. Gira base, vai reportar final, de November Alpha. Índia November Alpha, vento 160 graus, 07 nós, aviso na 014, formo pista molhada, chuva já passada, autorizado toque remetida, pista 17. Livre toque remetida 17, Índia November Alpha. Bordo 4:40, alterna Salvador. A bordo, altimetro no 014, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre E, com o nome Y95, com voo. V14, Índia Alfa, ponto de espera 295, obrigado, bom trabalho, senhor, 2, 2, 3, 0. Primeiro alvo, só confirma visual com a pista? Afirma, no momento agora está passando a chuvinha, mas ainda visual. Change. Então, 3144, solos 36, direita, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Salvador, boa tarde, TAM 3144, livrou. Boa tarde, TAM 3144, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Mandará. Você voa a Motiva? Pode coordenação com o centro. Legal, obrigado. Agora dá uma zero pra... Cachareto 2230, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 150 graus, 099. E decola pista 90, passarela 2230. Quanto espera a torre 1, leite pessoal 95, bom voo. Autorizado J Alpha, está no ponto de espera da cabeceira 10, vai chamar a torre 11895, até lá no seu escuta do 2782. Siga a Mike Gillette Romeu. Romeu 44, de falar de terra, Intertec Windia, está com 3 a bordo, alocado 0115, vai patrulha de São Francisco do Conde. Mike Gillette Romeu 500 AGL, escuta permanente do controle. 7-0115, 500 pés, ajuste 104, confirme o local de pouso, é São Francisco do Conde. Local de sobrevoo, São Francisco do Conde, o pouso se dará em Serra Índia, com Índia no retorno, Mike Gillette Romeu. Proficiente. Mike Gillette Romeu, reporte para o regresso. Portada para o regresso, Mike Gillette Romeu. Estabilizado, Xander 61 no 41. Xander 641, Liz LS, chame torre 11895. 295, Xander 61 no 41. 8, Xander. Controle 208, obrigado, bom trabalho, 2230. Salvador, cordial, boa tarde, Xander 6141. 6141, boa tarde, continua a aproximação, reporta visual, baixado travado. Ajuste no 014, informa o tráfego, Charlie 150, mantendo o setor sul do aeródromo, 1 mil pés, não interfere. Sente o 6141.